Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e pau que nasce torto nunca se direito. Fala, amigos e amigas do Papo de Calçada. Sou Adriano Rosário e eu já escutei vários CDs do El-Chan. Oi, pessoal. Aqui é a Gabriela Domingues e... Bebeu água? Olá, amigos do Papo de Calçada. Aqui quem fala é Marinaldo. E agora pare e pegue no bumbum. Olá, pessoas. Aqui é Paulo Zanella. E quem não desceu na boquinha da garrafa não sabe o que era viver a vida. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Então, pessoal, chegamos a fevereiro e o primeiro episódio musical do ano do Papo de Calçada não poderia deixar de ser Axé, Axé da Bahia, Axé Music. Aproveitando esse clima, né, de carnaval que foi adiado em 2021, vamos lembrar um pouquinho dessas músicas aí que marcaram os anos 80, 90, início dos anos 2000. Trouxemos aqui um especialista, um dançarino de axé. Ele vai revelar aí, contar suas histórias pra gente. E aí, galera, vamos lá falar um pouquinho qual que é a relação de vocês. Deixar pros convidados primeiro. Qual que é a relação de vocês com axé? Ouviram muito aí durante a vida? Bom, cara, primeiro agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no Papo de Calçada. Sempre é um prazer estar aqui com vocês sempre. Sou sempre na audiência aí, escutando vocês aí, curtindo sempre cada episódio. E a relação do axé, pra mim, começou no ano de 2000. Eu passava por um problema pessoal muito, muito grande. E aí eu sempre criticava os rapaziada que curtiam axé e tal. E aí teve uma aula, um aulão, cara. Me chamava de aulão aqui na minha escola, onde eu estudava. E aí eu fui começando aí no meio, naquela jogatina, tudo duro. E aí aprendi a gostar tanto do ritmo, embora não seja o ritmo musical que eu tenho apreço, né? Não é o ritmo que eu gosto. Mas o axé, ele faz parte da minha vida, eu diria, né? Não só por ter dançado axé, enfim, mas porque o axé, ele fez parte de um momento da minha vida que foi importante, sabe? Assim, então... Foi um resgate, eu diria, né? O axé foi um resgate pra mim. A minha alegria voltou novamente por conta do axé. Então, desde ali do ano 2000, a partir de, né? Eu sempre respeitei, aí passei a respeitar mais o estilo, escutar mais, né? Enfim, aí a partir daí minha vida mudou por conta do axé. O cara encontrou no axé a forma pra viver igual o Daniel San encontrou no karatê, uma forma de encher o saco do Johnny Lawrence no futuro. Eu lembro que eu ouvia muito com a minha mãe. E eu lembro que, na época, eu sempre gostei, tipo, assim, meu irmão ouvia muito forró. E eu sempre gostei de qualquer coisa diferente que não fosse forró. Porque, tipo, eu já ouvia muito aquilo e eu odiava, sacou? Eu acho que meu título de cearense tem que ser revogado por conta disso. Mas o fato é que, tipo assim, eu gostava. Tinha aquele Axé Bahia 98, que era, nossa senhora, que era quando estourou aquela música do Carro Velho, da Ivete Sangalo, tá? Tinha o Tchan no Havaí. Tinha o El Chan no Havaí. E eu lembro que eu gostava muito de ouvir uma fita cassete do El Chan, com as músicas do El Chan, tipo um compilado. E ler revistinha da Mônica. Tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas eu fazia isso muito, basicamente. Uma clássica infância, né, da galera dos anos 2000 ali, anos 90. É, anos 90, cara, pô, 98, 99 ali. Quem me fez gostar de axé, eu tenho que dar todo o crédito, é pro Gugu, né? E o Faustão, acho. Porque era o que passava na TV e era acho febre, que mais, né? O Gugu do que o Faustão. Sim, viu? O Gugu acho que era todo dia. Aquela época que o pessoal de hoje não sabe, mas eles faziam um exame de ginecologista na TV, né? A câmera, o cinegrafista era bem eficaz. E todo mundo assistia, não tinha problema. Era a família toda na sala no domingo, vendo axé, né? Aquelas bandas. E era muito divertido, né? Sem malícia alguma, a gente conheceu o El-Chan ali. É verdade. Mas você sabe o que é mais louco? É que, tipo, com o El-Chan, com as músicas de axé, pelo menos a maioria, Tipo, não acontecia aquele mesmo esquema do Mamonas Assassinas? Que você quando ouvia naquela idade, tipo, passava batido. Mas hoje, quando você ouve, você entende... Ah, então é por isso que depois de 9 meses você tem um resultado. Principalmente com El-chan. Principalmente com El-chan, é verdade. Mas eu tava pesquisando aqui pra gravar e essa música diz que ela tem uma história triste, né, por trás. Ela tem uma história triste por trás? Como assim? Sim, aqui ó, o Rafael Pascarella, aqui de um blog ou de um site, não sei, ele desconta a história dessa música. Vocês querem ouvir? Eu acho que vai. Ele fala que conta a saga de uma mulher reprimida em busca da liberdade sexual. Por exemplo, ó, pau que nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra, a mãe pega na cabeça. A menina começa sua vida sob o julgamento da sociedade em relação à sua vontade de divertir. Uma jovem que gosta de sair para dançar, mas é interrompida pela mãe, que vai buscá-la pelos cabelos. A classificar a menina como um pau que nasce torto, o microcosmo em que ele vive, a julga e mostra medo da sua liberdade. Mas a menina não se dá por vencida. Ela quebra as barreiras que a educação formal preparou para ela. Como? Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, não vai. Ela se recusa a ir à missa. Luta por sua liberdade e combate os dogmas da cidade. Porque essa história só pode ser de uma cidade pequena. Está intrínseco na lida da música, que diz o autor Rafael Pascarella. Vem então uma grande reação da família, garantir que a castidade dela após a maioridade. Como? Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, tchan, tchan, e joga a chave fora, tá ligado? Cara, eu não consigo. Peraí, tá acabando já, tá acabando. A partir daqui, uma virada e um drama. A voz masculina assume a narrativa e a protagonista é transformada ainda mais em objeto. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga ela pro meio, mete em cima, mete embaixo. Ela é desejada e possuída e logo depois culpada pelas consequências. Depois de 9 meses, vê o resultado. Depois de 9 meses, vê o resultado. E daí, por fim, o narrador se manda e é delegado... Delegado fica uma nova sugestão à castidade e um filho pra criar. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, tchan, tchan. Meu Deus, cara. Sei lá, eu já tinha visto a minha inocência ir embora quando eu soube o real significado dessa música, mas agora sei lá, cara. Pois é, né? Explodiu a cabeça de novo, depois de vários anos. Mas a música baiana tem muito isso, né? Dessa sacanagem, assim, de misturar as coisas. É verdade. Que muita gente, às vezes, passa batido e fala assim, ah, isso é besteira, não sei o quê. Mas tem uma... Até na sacanagem, é inteligente a forma de fazer os trocadilhos e tal. Então, faz sentido, é legal. Só o cara também querer analisar a música do El-chan deve estar com muito tempo, né? Não deve ter nada pra fazer. Oh, não tinha. Não, eu acho que não, faltou. Eu acho que o cara terminou de mandar os currículos, chegou em casa e tava escrevendo alguma coisa pra passar o tempo. Não é possível. Cara, eu tava me lembrando que tem a música da Dança do Machixe. É a Dança do Machixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Eu não conheço essa. Pô, expressão famosa. Você não conhece, não? Só que era ao vivo na TV. A Dança do Machixe, cara. É o famoso swing hoje, né? Eu diria, né? Se fosse nos programas de 11 horas da noite, tinha as meninas com a camiseta molhada e do chuveiro, inclusive, exatamente. Né? Mas, ô, Gabriela, qual que é a sua relação aí com o axé? Bom, era o tipo de música que o pessoal da minha... É o tipo de música que o pessoal da minha família escutava. Então, eu cresci ouvindo Ivete Sangalo. E, basicamente, tudo que tinha de trio elétrico na Bahia, a gente acompanhava e ficava ouvindo. Então, eu não lembro de nenhuma festa da minha família que não tocava axé. Teve um momento ali, principalmente anos 90, né? É porque, assim, eu sou de Minas, então... É, a galera daqui vai muito pro litoral, pra Espírito Santo, Bahia, passar carnaval, passar ano novo. E então aqui na minha cidade sempre tocou muito, sabe? Nessa época de festas, assim, tocava muito. É, logo depois também do verão, né, que o pessoal ia pra Bahia, já trazia essas músicas e começava a tocar aqui. Então eu cresci ouvindo axé, sabe? Cresci. Tudo que vocês imaginarem aí, eu até indiquei pra vocês um documentário da Netflix, né, sobre o axé, e todas ali, desde que começa o documentário até o final, todos os cantores que aparecem ali eu já ouvi de alguma forma. Quando eu comecei a assistir o documentário, eu ia lembrando de uma música ou de outra que ia puxando ali. E vocês estão falando de trocadilho e tal, um cara que vale muito mencionar é o Luiz Caldas, né, que ele é um dos primeiros ali que que é muito emblemático, assim, que ele traz a forma de tocar guitarra no trio elétrico e tudo mais. É, e muita música de trocadilho também, né? O Fricote. Ele era vocalista da banda Carrapicho, né? Cara, eu acho que era. É porque, assim, naquela época... A banda Carrapicho era mítico, cara. É, naquela época... É porque tudo é Salvador, né? Esse é um... Tipo, é uma cidade que produziu tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tinha muito de... Cara, cantar uma banda, cantar em outra, sabe? Cantar em vários lugares, assim... Então eu sempre estava envolvido com alguma coisa, né? Ô, mas tu saca uma parada do Luiz Caldas? Rapidão. Tu tá ligado que eu não sei se ele parou, mas teve uma época que ele cantava metal. Então, ele é maior roqueiro e ele toca muita Sim, guitarra. Exatamente. Muita mesmo. Pelo espaço de um instante, Eva, O que a Gabriela falou aí sobre nos lugares de festinha, cara, aqui ainda tem muito disso, cara. No meu casamento teve, no aniversário do meu filho teve, e se tiver de novo aglomeração aqui, vai ter também. Mas antigamente, se tiver o axé, ele tem que estar envolvido, cara. E aqui, Dança da Mãozinha, Olha, Olha a Onda, essas músicas elas vão tocar sempre, cara. E eu lembro, quando eu comecei a dançar axé, e aí um parceiro meu, a gente andava muito em São Paulo, nas baladas aqui, a gente chamava de salão na época, a gente ia muito. E você acredita que a gente tinha CD com músicas, não digo próprias, que de próprio que eu tô dizendo, que nós mesmos gravávamos. Bom, era igual um podcast, vai, cada um tinha o seu CD com as suas playlists preferidas e saía levando. E a gente levava esse CD pras baladas, pros DJs tocar. Ou dá pra você colocar a música 3? Porque eu e ele sabia a coreografia e a gente olhava pra trás, a galera tava tentando imitar, cara. Então, outro nível. Cara, é bom. E aí a gente olhava pra trás, pô, cara, a galera tá. A gente se sentia, cara. Pô, cara, hoje eu tenho 93 quilos bem distribuídos, mas naquela época, que ali pro ano de 2004, eu tinha meus 65, era bem magrelo, cara, magrinho. Então eu olhava pra trás e me achava o jacaré, velho. Me achava o jacaré. Porque a gente saía. A gente. Inclusive, a minha esposa, ela dança axé pra caramba. A gente se conheceu. Ela me viu no palco dançando axé. Desde então a gente tá junto até hoje. É outra história, mas o axé tem essa simbologia aqui pra mim. Porque sempre tem uma. A gente sempre nas festas a gente levava, cara, o nosso disquinho lá. Cada um com seu disquinho diferente pra tocar pros DJs tocar. Era muito louco, cara. Achei sensacional. Tinha. Quando a gente ia, né, igual eu falei, viajar pro litoral, passar carnaval, sempre tinha naquelas bancas de camelô uma coletâneazinha, sabe, das músicas, das principais músicas ali que tava tocando. E era comum também a gente comprar e trazer, sabe, e ouvir aqui. Era muito comum isso mesmo. Os lançamentos das músicas, eles saíam do litoral. Então eles saíam do litoral e subia. E você chegava na capital, a galera já sabendo dançar, já sabendo cantar, já sabendo que estilo de música que é. Eu até hoje ainda tenho uns CDzinhos guardados, cara. Eu ainda tenho uns CDzinhos da Muvuca, chama Muvuca o nome do CDzinho que produzia. Até hoje eu tenho alguns CDzinhos gravados, uns não funcionam mais, mas sempre começou no litoral e vai subindo até chegar aqui na capital. Mas é muito louco, cara. Eu só tenho. É só prazer falar de axé, cara. Só prazer. E o lance do CD também, né? Essa época, ela é marcada pelo CD, né? 90, 2000. É a época que mais tinha CD, já não usava mais a fita cassete, o vinil já estava quase acabando. Então acho que ajudou a popularizar muito o axé, isso, essa facilidade de você comprar, né, o disco. Vários artistas vendiam 1 milhão de cópias, Daniela Mercury, El Chan, vários deles, Banda Eva, eles vendiam muito disco, né? Isso acho que ajudou muito a popularizar. Aqui em casa, até pouco tempo atrás, ainda tinha alguns CDs do El Chan. Por quê? Não sei, mas tinha. Ó, a minha esposa não tá participando aqui, ela tá no outro lado da casa, mas ela sabe todas as coreografias do Chan. É impressionante, todas mesmo, todas as coreografias, e ela já tá com seus 33 anos de idade, lembra de todas, cara. É impressionante, porque o Chan faz parte da infância da grande maioria, cara, pelo menos a minha fez, cara, tipo... Sim, eu tive o privilégio de ir no show do El Chan. Caraca, o cara foi no show do El Chan, olha aí, cara. Quem ouve aqui o Papo de Calçada há mais tempo sabe que eu morei na Bahia, né, eu morei 2 anos na Bahia, e teve dois carnavais seguidos na Bahia, lá na cidade que eu morava, que era Ilhéus, que vinha muita banda, sabe? Eles contratavam muita banda. O El Chan mesmo tocava lá em Ilhéus direto. Ô, Guilherme, tu conheceu a Gaga de Ilhéus? Não conheci, velho. Não conheci. A Mariana falou que já viu ela nos ônibus, assim, que ela falava pra caramba, que sempre reclamando. Meu Deus, e tal. Cara. Mas eu não tive essa oportunidade de conhecer. A Gaga de Ilhéus é patrimônio público pois nacional. Pois é, cara. Eu não tive, não sei se talvez na época ela não tava lá morando em Ilhéus. Mas, e eu rodava muito assim, no centro de Ilhéus, pegava ônibus e tal, tava sempre rodando ali, não tive essa oportunidade. Mas pra você que conviveu lá, Guilherme, pelo menos pra mim aqui no sul aqui, tipo, foi a febre lá nos anos 2000, e claro, se começar a cantar, igual aconteceu com hoje, tava conversando com a Gabriela hoje ali, antes da gente gravar, e daí eu tava com as letras do Léo Tchan na cabeça e cantando, e ela começou a cantar, e a mãe dela nem tava ouvindo a conversa e já tava cantando também. Aqui, se tocar Léo Tchan, todo mundo vai saber as letras, por causa das lembranças dos anos 2000, né? Mas lá, depois que o Tchan acabou, depois que baixou um pouco a febre, continua assim? Então, é esse que é o lance. Lá na Bahia, o Tchan não acabou. O Tchan acabou, abaixou o hype no restante do Brasil. No Sul, no Sudeste, talvez nos outros estados do Nordeste. Mas na Bahia, isso que eu tô falando. Tava falando, o El Tchan tocava lá em Léus direto. Mas direto mesmo, assim. De 3 em 3 meses, eles passavam lá. Época de verão, eles sempre iam lá. E outras bandas de axé também sempre estava rodando ali, principalmente na época do verão, né? Porque a Bahia, diferente, eu não sei se acho que no Ceará que o Marinaldo tá, é mais forte a parte do forró, né? Mas na Bahia divide muito. Então o verão é muito axé, música de festa, música agitada, e no inverno é as músicas de São João. Né, a sofrência, essas coisas assim, forró e tal. Então na época do verão tocava muito. E era muito assim, foda, cara. Porque essas festas que eu fui, a maioria delas eram de graça na rua, trio elétrico. A prefeitura colocava, contratava as bandas com trio elétrico e tudo mais. E a galera toda dançava, cara. Todo mundo, assim. Era uma coisa de louco, sabe? Eu tive a oportunidade de ir no show do Olodum, do Araqueto, do El Tchan, Léo Santana, vários deles que passaram lá, eu fui quase todos, sabe, eu não perdi quase nenhum. Então, ainda tem lá, sabe, muito, a galera gosta, o baiano gosta muito de música de festa, o baiano gosta de festa, qualquer coisa... Qualquer movimentozinho já vira uma festa. Então lá é muito forte ainda, sabe? É lógico que o axé de hoje lá mudou bastante comparado ao axé dos anos 90, dos anos 2000. Hoje em dia tá uma coisa mais que o Léo Santana faz, por exemplo, que o Psirico faz. É uma coisa mais pop, assim. É mais voltado pra música pop. Mas ainda tem aquela raiz e a galera gosta. É clássico, sabe? É tipo você ir... numa festa de sertanejo aqui, ou no Goiás, e tocar aquelas modas antigas que todo mundo vai cantar junto, todo mundo vai dançar e tal, lá é também com axé, tá? Isso é muito legal lá. No samba ela me disse que ia lá, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me disse que ia lá, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do galã, ela me contou pela garrafa e não para de ralar. Da garrafa, vai quebrando na boquinha da garrafa. Desce mais, um pouquinho. Desce mais, devagarinho. Desce mais, um pouquinho. Desce mais, devagarinho. Ela gosta do rala, rala, me troco pela garrafa e não para de ralar. Boquinha da garrafa. Quebra tudo na boquinha da. Oh, meu Deus! Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce com Renatinho. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Oh! É na boca da garrafa. E não para de quebrar. Da garrafa. Garrafa. Quebra tudo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, mas desce com o Renatinho. Desce, mas desce mais um pouquinho. Desce, desce, desce devagar. Tá quebrando na boquinha da garrafa, mãe. Tô, oh, meu Deus! Na boquinha da garrafa. Naquela época dos anos 2000, acho, ali nos 90, o axé é o sertanejo hoje, né? Sim, sim, chegou a ser. Era tipo isso, era tipo isso. Até, sei lá, 2002, 2003, sei lá, acho que era mais forte no cenário nacional. Vocês falaram que viram bandas aí, eu tive a oportunidade de ver uma, né? Assim, aqui algumas assim vinham, mas eu não conseguia ir nos shows pra ver. Até pelo valor, na época eu não tinha um emprego fixo, então ficava difícil. Mas a única que eu vi, eu tenho o prazer de dizer que eu vi a Graciane Barbosa magra. Não essa bomba que ela tá hoje, parece um ovo. Eu vi o show do Tchacabum e você sabe que ela tinha um lance com o dançarino que dançava com ela. Antes do Belo, o cara, tipo. E o cara aproveitou na melhor fase, na minha visão. É, com todo respeito às mulheres que fazem aí. Nem sei o nome que ela é. Do fisiculturismo, sei lá o que ela faz. Mas eu vi. É, eu vi a Graciano Barbosa magra, toda bonita e tal. Mas foi no que eu consegui assistir de perto, assim, cara. Foi bem legal, assim, o show do Tchacabum. O legal, assim, pra quem vai, eu acho que todo mundo devia ir num show de trio elétrico, sabe? Eu acho que é uma experiência muito diferente, sabe? Você ir atrás de um trio elétrico, você sentir a vibração mesmo do barato, sabe? Porque o show de palco é uma coisa muito estática, né? O palco, ele é estático, o público, por mais que tenha uma galera que sempre gosta de ficar rodando ali, mas é muito estático. Agora, o trio elétrico não, é movimento total, sabe? Você tá o tempo todo andando atrás do trio, e é uma energia muito diferente. O show de axé, ele tem, sabe, uma energia, sei lá, cara, eu não sei explicar, é uma parada de sentimento mesmo, assim, por causa da batida, da percussão, a galera toda dançando, é uma energia muito positiva, sabe? É, no trio elétrico em si, eu gostaria muito de passar umas férias em Salvador, deve ser muito louco passar lá o carnaval de Salvador, deve ser, assim, acho que é uma das coisas que, antes de morrer, eu queria fazer, é um dia estar lá no meio daquela galera lá, vendo um show ali, de qualquer um que seja, cara, pode ser qualquer um, mas acho que é uma vontade que eu nunca tive essa oportunidade de ir, não sei se vocês já tiveram, mas deve ser assim, uma coisa de louco, deve ser sensacional. Vamos falar um pouquinho aí das bandas, o que vocês curtiam aí, além de El Chan, o Adriano já citou aí Tchacabum, o que mais que vocês curtiam de axé, que vocês lembram de músicas que estouraram muito, sei lá, que virou até música chiclete, que vocês não conseguiam esquecer e tal. Cara, eu lembro do tempo que a Ivete Sangalo fazia parte da Banda Eva. Grande Banda Eva. E do tempo que a Cláudia Leite fazia parte do Babado Novo. Cara, o Babado Novo foi sinistro, né? O Babado Novo surgiu do nada e... Eu lembro de ver clipe do Babado Novo no Clipe Mania, da Bandeirantes. Começo dos anos 2000. Sou velho, cara. Fazer o quê? Eu assisti o Clipe Mania. Era a coisa mais legal que tinha na televisão, tá? Depois de desenho animado. Uma época que a televisão não tinha muita opção. Marinaldo, eu assistia... Eu não perdia Mulheres, cara. Eu assistia todos os dias Mulheres. Passava na Gazeta. Toda sexta-feira era aula de axé. Filhos do Sol. Como é que tá? Porque eu não tinha... Aqui só pegava com parabólica. Aí parabólica era na casa da minha tia. Mas quando eu ia pra lá, eu assisti... O que eu assistia na TV Gazeta, cara? Era uma parada que passava domingo às 21h. E eu não tô me lembrando o que era. Que eu ficava intercalando entre o Pânico e a TV Gazeta. Ah, lembrei. Passava Luta Livre. Lembrei. Passava Luta Livre na TV Gazeta. E eu assistia. E eu achava muito legal. Aí depois que eu descobri que aquilo tudo era ensaiado, o meu mundo caiu. Mas ó... Tinha, é porque eu tô lembrando de Exalta Samba, mas não era Exalta Samba, cara. Era outra banda que Terra tinha. Terra Samba? Terra Samba, exatamente. Era o Terra Samba. Tinha o Terra Samba, aí teve a polêmica lá do El Chan que chegou a mudar o nome, né? Que era depois apareceu o Gera Samba. É, antes era Gera Samba e depois transformou em El Chan. Exatamente. Mas é que tá, depois apareceu uma banda com o nome de Gera Samba. Ah, eu acho que eu lembro dessa treta. Exatamente. Inclusive, o movimento do axé e o movimento do El Chan no Brasil foi tão grande que durante alguns domingos tinha o quadro no Faustão pra eleger a nova loira do Chan e a nova mulher do Chan. Isso foi na Globo ou foi no SBT? Eu não lembro. Não, foi no SBT. Foi cara. Na Globo. Foi não na foi. Globo. Foi no SBT, não, mano. Não, foi na Globo, cara. Foi no Faustão, cara. Eu acho que o Faustão ficou com a morena e o SBT ficou com a loira. Eu acho. Não tenho certeza. Aí eu já não posso afirmar, mas pode ser. Mas inclusive eu lembro que foi nessa época que teve a lendária transmissão que o Gugu falou com o Faustão, né, cara? Cada um no seu telão. Os anos 2000 era muito mais ou menos nessa época. Anos 2000 era maluquice total. Porra, nos anos 2000 nunca sei, Gilberto Barros falando que o Gui era do demônio. Mal sabia ele que era verdade. Mas o fato é que, tipo, entendeu? Tem dessas coisas, cara, os anos 2000. Eu tava vendo aqui, ó, o Tesouro do Pirata, Axé Bahia. Já ouviram essa? Axé Bahia. Axé Bahia tinha, teve 98, 99 e teve o 2000. Ah, olha a onda. Olha a onda. É, cara. O Harmonia do Samba também, né? Chegou muito forte, né? Mandei Meu Cavaco Chorar. Essa época teve muito essas bandas de... Que é meio que um samba de roda, né? Que não é o axé da Ivete, por exemplo, que é mais voltado pra percussão e tal, da Daniela Mercury. É mais um axé que o El-Chan puxou, né? O El-Chan que trouxe mais forte, assim, com coreografia. Cara, sabe... Eu tava me lembrando aqui agora. Sabe quem foi que aproveitou muito bem essa onda do axé? Eu lembrei. Campanha política de prefeito no interior. Ah, mas sempre tem, né, velho? Nossa senhora, cara. Mas, cara, nessa época eles surfaram muito, não. Tipo... Saca aquela música? Como se eu fosse flor, você me cheira. Bicho, tinham várias versões dessa música, tá ligado? Cada uma pra um político. Será que tem no YouTube? Várias versões. Cara, político de. É possível que tenha. É possível que tenha. Mas, cara, era. Nossa senhora, se toda semana tinha uma versão nova. É porque a campanha política, ela sempre aproveita, né, o hit do momento pra fazer. Teve muito candidato esse ano. É verdade. É, colocando lá Rita, sei lá, essas músicas. Esses arrocha, sofrência aí, como... Igual o caraca, como é? O Gilson do Biscoito lá, com a paródia do Frozen? É o... Não, que tinha... Tem a, cara, eu esqueci, cara. O Nelson do Biscoito. Sei lá. Uma parada assim. Muito bom, inclusive. Um grande jingle. Ah, o canto dessa cidade sou eu. É, eu tô vendo aqui. É axé também. É Daniela Mercury. É uma das melhores músicas dela, eu acho. Feijão de Corda é, pra mim, uma das melhores da Daniela Mercury. Feijão de Corda é sensacional, a música. A letra, a música, assim, o jeito, a música em si é muito boa. Eu gosto bastante do Feijão de Corda da Daniela Mercury. Aliás, eu ganhei no meu aniversário de 26 anos, se eu não me engano, eu acho. Eu ganhei um CD da Daniela Mercury, cara. É, acho que foi 2000, eu não sei exatamente o ano, mas eu ganhei um CD da Daniela Mercury e também um CD do Olodum. Olodum também ganhei. Olodum é bonzão. É, o Olodum gravou com o Michael Jackson, pô. Michael Jackson. Gravou com o Mike, cara, é isso mesmo. Pô, bonzão. Você tá brincando, irmão. Mas a Daniela, o axé sempre teve essas cantoras, né? Muito cheia de presença, né? Acho que foi antes de. Da galera do Rio de Janeiro, Anitta, Ludmilla, essas que chegaram mais agora, mais moderna, as mulheres pop do Brasil era do axé, né? Cláudia Leite, Ivete Sangalo, a própria Daniela Mercury, que, tipo, mais depois que, sei lá, anos 2000, ela ficou numa parada menos pop, assim, na música, mas quando ela surgiu, ela era muito pop, né? Ela cantava na TV direto e tal, e tinha uma voz muito forte. Então o axé foi responsável por essa parte pop da música brasileira, né? Quantas vezes a Ivete Sangalo concorreu aí a prêmio de melhor cantora do ano, o prêmio popular, sei lá, Domingão, sei lá onde que era, sempre tava concorrendo, sabe? Até hoje, assim, é uma parada muito absurda, né? Por um ritmo que é muito... nichado, vamos dizer, porque é uma música de carnaval, se for pensar, não é uma música que tá tocando o tempo todo, sabe? É uma coisa muito específica que explodiu pro mundo, pro país inteiro, né? Eu acho que dá pra falar até que foi explodiu pro mundo inteiro, porque eu não sei se vocês já viram, mas tem um grupo coreano que imita as músicas da Daniela Mercury e eles não falam português. Eles imitam, assim, de cantar bonitinho. É só digitar grupo coreano, axé, no YouTube que você encontra esse grupo específico. Mas aí, se você ver uma entrevista deles, eles têm uma admiração muito grande por essas cantoras do axé. brasileiro. Ei, mas olha só, eu já vi, tipo, eu já vi professores de música meu falando que, tipo, tem muita gente gringa, principalmente da Europa pra lá, que curte muito música brasileira, viu? Sim, porque é muito diferente, né? A gente é que tem nossos problemas com a música brasileira, mas a galera lá fora paga pau pra gente. É, exatamente. Mas é o lance, né, velho? O Brasil, ele consegue ter uns ritmos muito originais, sabe? O ritmo do axé, o ritmo do samba. Tem muita coisa, consegue extrair muita coisa nova, sabe? Umas coisas que gringo não faz, que é só daqui. Então os caras lá, eu acredito, né, que os caras lá, quando ouvem essas coisas daqui, eles devem ficar maravilhados, sabe? Tipo, você pode ver aí o funk, que como é que faz sucesso lá fora. Então eles vão pegando isso, pra eles som muito diferente. Então, e é difícil, sabe? Não é uma parada fácil. Chega um disco lá do chamado Chiclete com Banana. Os caras vão... Pô, Chiclete com Banana é bonzão, hein? O que é isso? O cara tinha o Asa de Águia, cara. O Asa de Águia era bom. Que era as bandas de bloco, né? As bandas dos blocos de carnaval. Pois é, o Chiclete com Banana a gente só vê no carnaval. Mas de lá pra cima deve trabalhar, né? Mandei meu cavalo chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. Aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. Carnavais, cara, da vida, eu lembro que sempre tinha, sempre o pai ia pros lugares com os amigos dele, eu acabava vindo junto também, saca aquelas casas de praia que juntava três famílias, aí dividia os quartos, inclusive eu tenho um trauma de infância muito severo com isso, porque o desgraçado do menino que foi junto da outra família comeu o recheio do biscoito, deixou só os biscoitos e quem levou a culpa fui eu, arrombado. Fica aqui registrado meu trauma de infância, tá? O grupo que a Gabriela citou aí chama Repercussion. É um Repercussion, nome do grupo coreano. Isso, esse mesmo. Tem aí, com certeza deve ter algum brasileiro nesse meio aí. Porque realmente tô vendo a entrevista deles aqui, tô lendo um pouquinho, tô folheando aqui. Mas eles, cara, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, João Bosco, são algumas das bandas que eles levaram lá pra Coreia. Pô, legal aqui, eu tô vendo aqui, ó, depois vocês puxam aí, tem uma entrevista deles bem bacana, tô dando uma lida aqui. Mas a gente fala isso, cara, mas já teve banda de, entre aspas, K-pop brasileira, né? Só que não vingou. O mais engraçado dessa banda aqui, é que eu tô vendo aqui alguma foto, provavelmente deve ser na Coreia. É, as pessoas são baixinhas da Coreia, cara. Todo mundo de coreano baixinho, atrás de um trio aqui. Chega a ser engraçado. Dá uma olhada depois desse. Amém. É bom é assim. Cara, mas é, aqui, igual eu falei, que a galera da minha cidade curte muito esse lance de axé, porque na minha cidade mesmo tinha, né? Agora não tem mais, sei lá porque acabou o negócio lá de carnaval fora de época. Então, dava ali pra maio, mais ou menos, um pouco antes do inverno, assim, essas bandas vinham muito tocar aqui. Chamava GV Folia e era trio elétrico e tal, na avenida, vinha Chiclete com Banana, Asa de Águia, todas essas bandas de bloco de carnaval, vinha pra cá, cara, e a cidade parava, sabe? Então, a relação que a gente tem aqui com o axé é bem legal por causa disso também, sabe? É uma cidade que não tem muito evento cultural, show, essas coisas assim. Então, o que tinha, a galera abraçava, sabe? Era a festa mais top da cidade, que todo mundo ia. Então, depois todo mundo ficava comentando, cantando as músicas. Eu não cheguei a pegar, porque quando eu fiz os meus 18 anos, que eu poderia ir, eu mudei de cidade. Também já não tinha interesse de ir em festa, assim. Mas a galera curtia pra caramba aqui. Então, tocava muito. Chiclete com Banana aqui, Asa de Águia, nossa senhora. Acho que sei todas as músicas, sabe? Assim, nunca tive CD em casa, nunca fui escutar muito rádio, mas de tanto tocar nas festas depois, sabe? O pessoal curtia muito. Ah, eu gostava bastante do final de semana, eu tocava o Axé Band na Band, tocava muito. Eu esqueci o apresentador, que inclusive ele apresentava o Band Folia, eu esqueci o nome dele agora, ele apresentava. O Betinho, o nome dele, acho que é Betinho, se não me engano. Então era legal também, muita das coisas que tinha do Axé, aos finais de semana era muito esperado aqui em São Paulo, o Axé Band, que tocava de final de semana, hoje não tem mais. Mas ele trazia muito lançamento, cara, que vinha da Bahia, muito hoje que... Muito grupo famoso, que na época lá não era, e ele foi trazendo pra cá. Então acho que o Axé Band também trouxe uma visibilidade maior pro Axé, principalmente aqui em São Paulo, né? Então ele trouxe uma visibilidade muito grande, cara. Acho legal. E eu acho que. E uma outra coisa que você estava falando um tema um pouco mais atrás, que isso pra não deixar passar, se não esqueço. É que acho que hoje essas meninas que fazem sucesso, digo meninas que eu digo Anitta, do mesmo estilo da Anitta, vai, porque eu vou lembrar todos os nomes. Deve-se muito a essas mulheres que fizeram fama lá atrás, como a Ivete e outras mais que fizeram axé, um ritmo dançante, cara. Eu acho que a molecada de hoje que gosta do estilo de música da Anitta, precisa dar uma olhada no YouTube e conhecer um pouco o estilo do axé lá de trás, que acho que tem um pouco disso hoje aqui nessas mulheres que fazem hoje um sucesso pelo pop, entendeu? Sim, puxa, abriu portas, né? No mínimo abriu portas de ter isso, né? Ter esse espaço. Cara, dava treta, né? Não sei se vocês lembram, o pessoal ficava comentando, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, sempre teve essas paradas, né? Eu achava engraçado pra caramba. Tem a rivalidade, eu acho, que entre Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Porque primeiro que a Cláudia Leite nunca foi baiana, ela é carioca, né? E ela quer ser baiana e não é. Então acho que ela não é muito bem vista aí, principalmente pela Ivete. A Ivete acho que tem... eu não sei se ela nasceu no Rio e mudou pra Salvador, um negócio assim. Tem esse lance aí. Mas deve ter mesmo. Pode ser marketing na maioria das vezes, porque o marketing ajuda também, né? Rivalidade. Qual tem hoje em dia? Ludmilla e Anitta, as duas vivem se bicando aí. Mas tem várias coisas, tipo a Ivete Sangalo torce pro Vitória e a Cláudia Leite torce pro Bahia, entendeu? E lá em Salvador essa rivalidade Bahia e Vitória é muito forte no futebol. Então acaba movimentando alguma coisa, sabe? Enquanto um puxa a sardinha pra um lado, deixa pro outro. Fora outras coisas, né? Porque a Cláudia Leite surgiu assim muito forte. E a Ivete Sangalo meio que tava reinando, assim, né? Ela era o maior expoente. A Cláudia Leite surgiu levando um grande número de fãs e tal. Então, e ela, né, tem a mesma presença da Ivete Sangalo, a voz, o jeito de dançar. Ela consegue, né? Eu acho que foi a única que chegou perto, assim, desse trono da Ivete Sangalo. Mas eu acho que é mais para alimentar mesmo o público, sabe, sei lá, uma lança uma música, aí a outra lança, acaba ajudando, né? A gente sabe que essas rivalidades pops, assim, na música, principalmente, ajuda todo mundo, né? Porque vai alimentando e tá falando, todo momento tá falando de uma e de outra, né? É verdade, cara, verdade mesmo. E, mas assim, aquele que não conhece o axé vai perceber que não existe rivalidade, cara. O axé é muito gostoso de se ouvir e principalmente nas festinhas de casa aí, como falei no começo, que tiver qualquer aglomeração que tiver e não tocar axé, não é uma festa. Então tem que ter pra ter essa. Acho que traz uma alegria pro ambiente muito legal, é muito saudável, assim. E tipo, eu posso falar porque eu gosto bastante do estilo. Não é o meu ritmo preferido, não é o estilo de música que eu gosto, mas eu gosto bastante de falar que eu já curti, já até dancei axé. É bem gostoso, porque não existe rivalidade, cara. É uma energia positiva, como você falou lá do trio elétrico. Eu imagino que deva ser uma energia positiva maravilhosa. Então, só tem a agregar na vida de uma pessoa o axé. Isso é sensacional. E o lance do próprio nome, né, do axé, ele significa isso, né? Axé é uma expressão para positividade, para algo iluminado, né? O axé, ele tem essa intenção, né? Esse termo, ele tem essa intenção de coisa para cima. E aí acabaram agregando o axé music, né? Pra diferenciar, porque o termo, sei lá, vem de qual linguagem, é africana, não sei qual é, mas criaram, né? E até tava vendo o documentário, eles comentando que foi algo pejorativo de início. Essa questão de axé music foi criada pelos jornalistas para ser algo pejorativo, tipo, uma música de baixa qualidade, uma música para tocar só em festa e coisas do tipo. E acabou, pelos próprios artistas do axé sobressaindo e apropriando desse nome, virou algo positivo, né? E acabou virando, porque o axé em si, não existe um ritmo axé, né? É porque, por exemplo, o samba de roda que o El Chan, que a harmonia do samba toca, o Terra Samba toca, é uma coisa, é um ritmo. O Afoxé, que os blocos afro, o Olodum, a timbalada toca, é outro ritmo, totalmente diferente. A música que a Ivete, o Chiclete com Banana, o Luiz Caldas faz, é outra coisa, né? Um ritmo mais acelerado, com guitarra, é muito amplificador. Sintetizador. Então são vários ritmos presentes ali na Bahia que juntaram tudo e falaram, isso é axé, mas não existe o ritmo axé, né? O próprio, a galera lá dos anos 80 que fazia uns ritmos meio de lambada, de merengue, umas coisas assim mais latina, também se chamava de axé, né? Porque misturava um pouco com a música, o ritmo africano também, então chamou de axé. Então não existe uma, você fala assim, isso aqui é o axé, é esse ritmo, né? O axé é um conjunto de ritmos que é próprio da Bahia, é próprio de Salvador, ganhou isso, né? Então a galera se apropriou. Eu acho muito legal isso, quando tentam menosprezar uma cultura e isso dá a volta por cima e se transforma em algo positivo, algo representativo, algo que fala bem de um lugar, de um povo. Então eu achei muito legal quando eu ouvi essa história de que tentavam, né, fazer igual, tipo, hoje em dia fazem com funk, essa galera que é roqueiro, é não sei o quê, funk não é música, funk isso, aquilo, e tá aí, né, mudando a vida de muita gente, tá levando sei lá, oportunidade para muita gente mudar de vida aí, e, né, por causa de uma música, de uma cultura, de um lugar. E o axé foi a mesma coisa na sua época e conseguiu, né, virar tudo isso. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. Aumenta o som! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Diz! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, cipante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. Vem! África, ioiô, ioiô, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Aia! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Só deixar claro que o axé sem a lamba aeróbica também não é axé. Só pra encerrar. Como é? Lamba aeróbica? E detalhe, lamba aeróbica você tinha que ir pra balada de bermuda e tinha uma meia que ela é toda onduladinha assim. Chama-se, minha mulher acabou de soprar, chama-se meia de lamba aeróbica. Não pode faltar. Minha mulher acabou de soprar que é meia de lamba aeróbica, também não pode faltar pra quem é verdadeiro axézeiro, lamba aeroqueiro. Raiz, cara. Claramente o mundo do axé é mais denso do que eu pensava. Eu tô perplexo. Cara, mas é isso mesmo, ô Magnaldo. O axé é o mundo ali, cara. É muita coisa. Nós nem arranhamos aqui o que é o axé, na verdade. Mas tu dançou axé, Guilherme? Dancei muito. Mas muito. Mas vocês não têm noção. Mas tu rebolou que nem eu, rebolou que nem o Xande lá do Harmonia do Samba? Não, eu rebolei do jeito que eu consigo, né, mano? Porque minha cintura também não é igual. Pô, a Harmonia do Samba não tem como. O Xande não tem cintura, né, velho? O cara tinha uma cintura mole e uma bunda bonita. Vamos falar a verdade. Cara, não é à toa que ele conquistou a Carla Pérez, né, mano? Carla Pérez, né? Tipo, a mulher deusa. Não, não foi nem ele, foi a bunda. Pode ter certeza. O cavaco dele chegou bastante. Caralho, Guilherme, cara. Ó o Guilherme, cara. Ah, você acha que mandei meu cavaco chorar? É o quê? Ô, Guilherme, ó, eu nunca fiz isso de verdade, tá? Eu não estou falando isso aqui. Eu nunca fiz isso. Minha mulher também me lembrou agora que também não se pode faltar o short da Bad Boy. Shortinho da Bad Boy. O short da Bad Boy. Meia de lamba aeróbica com short da Bad Boy. não se pode faltar pra quem é um axezeiro raiz. Shortinho da Bad Boy serve pra duas coisas, pra dançar axé e pra lutar MMA, que eu lembro do Vitor Belfort usando short da Bad Boy. Aproveitando então, Adriano, qual que era o look, assim? Você ia sair, estilo mesmo, você ia lá pro salão dançar, levar o CDzinho, como é que você tinha que se vestir? Descreve aí da cabeça aos pés. Cara, eu sempre fui discreto, eu ia de boa, eu ia de bermuda, camisa e já era. Mas a meia não podia faltar no pé, entendeu? E com tênisinho bonitinho, mas tinha uma galera que ia vestido meio que eu esqueci o nome da marca agora. Tinha uma marca que era muito famosa aqui em São Paulo, que todo mundo usava essa marca. Todos os grupos de axé, meu grupo chamava Swing Total. Todo mundo dançava e tinha essa marca, que eu não me lembro o nome da marca agora, até porque minha esposa ela não lembra também. Mas eu ia normal, entendeu? A gente ia normal, até porque a gente também ia pra paquerar. Tinha uma galera que ia mais pra dançar mesmo, que ia lá só pra dançar. E outras ia pra paquerar, enfim. Mas eu particularmente é normal, mas tinha gente que ia com short. Igual hoje você vê os funks, as menininhas do funk hoje, rapaziada do funk, o estilo da galera do funk, é daquele mesmo jeito, só que transfere pro axé. Era mesmo jeito. Shortinho curto, a bermuda do Bad Boy, é mais ou menos assim. Bonezinho tinha. Ah, o bonezinho era aquele de praia, que é sabe que as moças de praia jogam, que é pequenininho, que você... Ah, viseira. A viseira, cara. Eu achava muito estranho, eu não ia. Eu falava, não, isso aí não, pra mim não é legal. Ah, e Guilherme, a touca com regata. Minha mulher tá me soprando várias aqui, viu? Touca com regata. A sua esposa tinha que ter vindo participar desse episódio. Ela é completamente a xezeira raiz. Ela dança, se você botar hoje ali, ela sai dançando. Tá danizada ali, ó. Sai dançando. Ela pode dar só uma palavrinha aqui, Gui, rapidinho? Pode, claro. Traz ela aí. Alô, ó eu. Opa. Alô, a louca, né? Só porque pegou ali o telefone pra falar, e alô. Boa noite ou bom dia, boa tarde pra todos, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tranquilo. Tudo jóia. Conta pra gente aí como é que era a sua época lá do axé, do que você ia pras baladas, como é que era? Aqui, os podres eu vou falar do Adriano, porque eu sou uma pessoa, assim, sensata, eu não fazia esse tipo de coisa. Era uma menina normal, que ia de... quarta, quinta, sexta, sábado e domingo pra ficar dançando axé. Uma adolescência bem normal eu tinha. Então eu era uma pessoa bem caseira, só ia nesses dias da semana pra dançar axé. Eu acho que o Adriano já falou, o grupo dele era Swing Total. Hoje esse nome seria muito diferente. Esse nome poderia sugerir várias outras coisas, mas naquela época, em meados de 2000 e assim vai, era Swing Total. E o mais legal é que quando a gente se apresentava, se apresentava, porque a gente era um grupo, assim, muito famoso e se apresentava nos lugares. Mas quando a gente se apresentava nas baladas... Não, lógico que era famoso, porque o cara, o DJ, pra anunciar o grupo, tinha toda uma estratégia. Hoje em dia, vocês têm todo o equipamento que bota eco, tal, aquelas coisas todas. Mas naquela época, o DJ, pra anunciar o Swing Total, ele falava assim, e com vocês, o grupo Swing Total, tal, tal, tal. Caramba, cara. É tipo aí assim, sim, tirando cara. O microfone da boca pra fazer aquele eco, meu Deus do céu. Isso daí é o remix raiz, isso mesmo. Isso é raiz mesmo, isso é a galera aí hoje em dia do funk, que só sabe fazer uma coreografia, tem que buscar... Não tem como buscar vídeo, né, porque naquela época o legal era isso, não tinha tanto vídeo, então a pessoa passava vergonha, quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais, só vai ficar na lembrança. Quem viu fica no coração. Esqueci de perguntar uma coisa importante, cara. Ah, é que o seu Adriano tinha uma bunda bonita, já que ele dançava axé, né? Sei lá. Acho que é importante saber das pessoas. Sim, o Adriano tem uma bunda muito bonita, desde aquela época, assim, que o menino era magro. Naquela época lá, ele era um rapaz magro. Magro? Magro, né? Não, mas... Gente, pensa no menino magro. eu vou convencer ele de colocar a foto lá no Eu tenho uma foto dele. Dançando axé. Pô, seria bom. Tanto é que acho que aquela foto que ele tá com uma calça amarela muito saliente... Muito, muito legal. Então, ele é amarela, amarela com uma lista branca. Era bem bonitinho o conjunto, né? O figurino do swing total. E na época um menino magro, mas sempre o Adriano teve uma bunda muito bonita, sabe? Redondinha e tal. Uma bunda bonita. Hoje tá mais bonito assim, porque o garoto tá um pouquinho mais em forma, assim, redondinha. Então sim, a bunda cresceu mais. Ótimo. Tá legal. É aquela que você tá passando, você olha, vou dar um tapa aqui pra conferir. Se ficar de costa, assim, com cabelo comprido, que ele também já teve cabelo comprido, passa fácil, aí, a galera fica na loucura. Tá ótimo, cara, olha aí. Tchau, senão ela vai entregar muito mais. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então, pessoal, antes de ir para o nosso momento cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos. Muito obrigado ao Danilo de Almeida, lá do Já Ouviu Esse Disco, do Doublecast, a Jaque Rosa, ao Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, e ao Renato Amorim. Muito obrigado por vocês contribuírem com o nosso podcast. E lembrando, para você que nos ouve e não contribui, gostaria de contribuir, basta acessar padrim.com.br, procurar pelo perfil do Papo de Calçada ou também pelo PicPay, você pode fazer a sua doação. Esse valor doado nos ajuda bastante aí a financiar os nossos projetos e também temos recompensas para as pessoas que nos ajudam. Então, muito obrigado a todos que estão contribuindo e agora vamos para o nosso momento cultural. Quem gostaria de começar indicando aí pra gente? Vou indicar para as pessoas que estão ouvindo o Papo de Calçada um anime que estou assistindo recentemente. Estou viciadíssimo, porém, devido à demora da Crunchyroll de liberar a dublagem em português, que estou assistindo a dublagem em português, porque está muito bom, chama-se Jujutsu Kaisen. Tá? Que é um anime de porradaria, só que ao invés de monstros são maldições, tá? Falando de forma bem abreviada. E até agora tem um desenvolvimento bem bacana, bem interessante, tanto de personagens quanto do protagonista. E a animação é de uma qualidade absurda, tá? Porque é a animação da MAPPA, tá? Então eu acho que basicamente é isso. Bom, e o Coqueiro Cast, onde é que a galera acha aí? O Morreu Entrega? Rapaz, é verdade, né, cara? Esse ano eu tô... Enquanto o Coqueiro Cast tá de férias, eu tô aproveitando pra dar o gás lá no Morro Entrega, que era o meu projeto desde 2015. E, bom, falando do Coqueiro Cast tá em todos os agregadores de podcast, certo? Desde o Spotify até Pocket Cast, Podcast Addict e tal, Amazon Music também, Deezer. E tamo aí, a gente tá de férias, mas tá voltando aí, já gravamos umas coisinhas já pra voltar, né? Tá? Os meninos tirar a poeira. E o Morreu Entrega, cara, você acha tanto na twitch.tv/morreuentrega, tem live todo domingo, tá? Que é a gravação ao vivo do podcast. E na segunda-feira, essa gravação, ela tá no YouTube, tá? É só procurar Morreu Entrega. Não é a reportagem do Motoboy que morreu, porque tem uma reportagem do Motoboy que morreu. A live fica gravada, vai pro YouTube e também pro feed de podcast nas segundas-feiras, às 9 da manhã. E toda quarta-feira tem vídeo inédito, tá? E o Morreu Entrega você acha tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no Amazon Music. E agregadores. Show de bola. Adriano, faça aí sua indicação e faça também o seu jabá aí do Papo Aberto. Primeiro, agradecer vocês por esse espaço aí. Agradeço aí o espaço mais uma vez que vocês dão pra mim aqui pro Papo Aberto. Eu quero indicar pro ouvinte do Papo de Calçada o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom. Ele não ensina nada disso, tá, gente? Mas o livro é esse, o nome do livro é esse, mas ele tem muita dica importante, muita ideia legal no vídeo que dá pra incorporar pra vida. Esse livro eu já li várias vezes, muito bom e muito barato, inclusive. Então eu indico esse livro aí, Como Influenciar Amigos e Fazer... Como Influenciar Pessoas e... Ah, esqueci o nome do livro agora, é isso aí. E o Papo Aberto, até esqueci. E o Papo Aberto você encontra nos melhores agregadores de podcast e também no site podcastpapoaberto.com.br. E também deixar um recado para quem tem a vontade de fazer podcast e está com dificuldade na edição, criar capa, essas coisas. Acesse mr28.com.br. que lá você vai ter todas as ajudas aqui possíveis e imaginárias aí pro seu podcast crescer e também, ao melhor de tudo, você monetizar com ele. Então é isso aí, a minha indicação é essa, como influenciar amigos e pessoas. Acho que é isso aí o nome do livro, cara. Vai o primeiro que eu te falei. E o Papo Aberto é isso aí. Todas as sextas-feiras, as melhores entrevistas, já estamos lá no mês de... Já estamos preparando muitas novidades e possivelmente vamos para a plataforma do YouTube. Isso é uma vontade nossa, estamos quase lá. É isso aí, Guilherme. Esse dia eu assisti uma série muito maneira, rapidinho, tem uma temporada só na Netflix. Agora eu tô desconfiado se tem porque cancelou ou só tem uma porque ela é uma mesmo. Mas eu acho que é uma mesmo só, que chama Catedral do Mar. É, conta a história de um camponês lá nos anos de mil e bolinhas. E tinha a cultura lá que o cara casava, a primeira noite da esposa do camponês era com o senhor lá das terras, né? E o cara vai lá e cumpre a tradição e tem todo, desenrola o lance, ele rouba a mulher, o filho do cara, do camponês, ele foge pra Barcelona e lá ele encontra uma galera que estão construindo a catedral principal de Barcelona, lá, que era diferente porque foi o povo que construiu e não o governo, ou a burguesia, ou a igreja. Né, construiu a catedral lá, onde fica a Virgem, que a Virgem Maria fica nessa catedral, e desenrola toda a história em volta desse cara, do filho dele, que nasce camponês e termina como só tá abaixo do rei lá em Barcelona. Então vai dar uma olhada lá, é uma temporada só, 8 episódios, bem cativante, é uma série espanhola. Bom, a minha recomendação é uma série que já estava em alta, mas eu resolvi rever a primeira temporada e eu tô mais apaixonada ainda, que é The Mandalorian, que tá só pelo Disney Plus e pelas formas não legais, mas é uma série muito boa pra fãs de Star Wars e até pra quem não é fã de Star Wars, porque é impossível resistir ao bebê Yoda. Mas acho que é a recomendação mais forte que eu tenho, porque eu não tô assistindo muita coisa, nem lendo muita coisa, mas é impossível não rever Mandalorian e não falar de The Mandalorian. É, eu vou indicar uma série de comédia que eu tô assistindo agora, comecei por acaso mesmo, já ouvi muita gente indicando, chama A Maravilhosa Senhora Maison, da Amazon Prime, e cara, é fenomenal, assim, fenomenal essa série, o texto é maravilhoso, o ritmo da série é maravilhosa, as interpretações são excelentes, é uma das melhores séries de comédia que eu já vi nos últimos anos, assim, não é uma sitcom comum, ela tem muito aquele start, assim, sabe, aquela peculiaridade de Fleabag, aquela comédia que te tira do comum, sabe? Não é a sitcom que a gente tá acostumado de Friends, de How I Met Your Mother, que eu adoro também, de Big Bang Theory. Não é esse tipo de comédia Chuck Lorre. É um tipo de comédia com um texto muito afiado, um texto, assim, que todos os personagens, à sua maneira, têm a sua graça, fazem as suas piadas. Conta a história de uma mulher nos anos 50... que resolve fazer stand-up, né? O marido dela fazia stand-up, tentava fazer stand-up, ela sofre uma separação, o cara resolve, por ser um fracassado, resolve separar dela, e aí ela vai desabafar no clube de stand-up e acaba se descobrindo uma comediante, e a partir daí ela começa a tentar uma carreira de comediante. Ela, cara, maravilhoso, assim, realmente, para quem gosta de comédia, para quem quer ver algo de comédia diferente, vai assistir Maravilhosa Senhora Maison, que, sim, eu tô apaixonado por essa série, eu tô vendo a todo momento, assim, até terminar, são só 3 temporadas, tem na Amazon, tipo, a Amazon é muito barato pra assinar, R$10 por mês, então é muito acessível. A Amazon paga nós. Né, eu nem precisa também, porra. Os caras tá escancarando pra gente aí. Precisa. Compensa, cara. Muito. Compensa muito ter uma Amazon aí, porque tem muita coisa de qualidade lá. Eu, quando eu gosto, eu falo mesmo, não tô nem aí que não tá pagando. E, cara, valeu aí todo mundo que participou. Obrigado, os convidados, Marinaldo e Adriano. Vocês já são de casa, não é a primeira vez que vocês vêm aqui. Mas é sempre bom recebê-los aqui e bater um papo legal. Esse episódio foi, assim, meio espontâneo. A gente não preparou muita coisa, mas é sempre bom a gente falar, divertir, contar umas histórias. E agradeço sempre a parceria de vocês com a gente. O Papo de Calçada, galera, pode encontrar aí nas redes sociais, que é @papocalçada, Twitter, Instagram, Facebook. Agora nós estamos lá no blog Bookstime Brasil, então acesse lá bookstimebrasil.com.br/papocalçada. Também aproveite e conheça os outros podcasts lá do portal. E qualquer coisa, chama a gente no grupo do Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. E estamos também no YouTube, tá? Agora está acontecendo lives no YouTube, tem conteúdo exclusivo do YouTube. Então, entrevistas, alguns vídeos exclusivos que a gente não está lançando em podcast, mas está lá no canal do YouTube. Vão lá conferir, o Michael está fazendo um trabalho bem legal com as lives lá. Então, não perca, não deixe de conferir, tá bom? Voltamos na semana que vem e fiquem bem aí, até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.